André Cedês, a potência dos paredões. É que eu tive meu bem passando na pista. Foi amor à primeira vista, difícil até de explicar. Mas olha só, pra melhorar a situação, me olhou e deu condição. Aí cê mexeu com o vilão, mexeu com o vilão.